solteiro. Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro. João Neto e Frederico, Gregory e Gabriel, Presto Pouco, Jades e Jadson, toca um João Mineiro e Marciano, Gustavo Lima. Se é pra beber, eu bebo, com certeza. E o nosso Central do Sertanejo vai ficando por aqui nessa quarta-feira maravilhosa, meiozinho de semana, né? Amanhã, quinta-feira, é o pré-fim de semana. E eu volto, se Deus quiser, trazendo muito mais Central do Sertanejo pra você curtir de montão o melhor do sertanejão. Fez até uma rima, né? Que isso, gente? Olha, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. A gente se encontra com mais Central do Sertanejo amanhã. E tem saideira, tem sim. Tem Pedro e Zanardini, mordidinha no final. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todos. Tudo de bom. Não vou dar mole, não vou me arriscar a te perder. Eu vou correr atrás do amor que eu sonhei pra mim. Me renda ao seu sorriso, sou refém do seu olhar. Me dá água na boca só em pensar em te beijar. Eu vejo a gente se amando, vivendo um amor sem fim. Eu e você vivendo. Paixão, a flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros e prazer com mordidinha no final. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe beijo. Paixão, a flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros e prazer com mordidinha no final. Do amor que eu sonhei pra mim. Me rendo ao seu sorriso, sou refém do seu olhar. Me dá água na boca só em pensar em te beijar. Eu vejo a gente se amando, vivendo um amor sem fim. Eu e você vivendo um amor assim. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe. Paixão, a flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros e prazer com mordidinha no final. A gente grudadinho, dá-lhe amassa e dá-lhe beijo. Paixão, a flor da pele, gemidinhos de desejo. O nosso amor pegando fogo, loucura total. Sussurros de prazer com mordidinha no final. Central do Sertanejo.